Momentos de poesia tuga. Ifroslava. Ifroslava mina tilfa, Ifroslava muna balga, Iperstiva o mina gilfa, Iperstiva o teti talva. Ipostutula carpaieva, olho misco a sertinela, Iparmina a canha dela, Sirtivigas ao peixiega. Fracantulava a macá, Rarimafá e ticregas, e numa artita falatá, Sirtiminas sertinelas. Oh, casimintis fipipipis, oh, juguzuzus putulupos, manas chegas festetestes, minas tuvas opozulos. E frusava sertinela, e circamas nas fasteta. Num cargajas ni manela, sirsi fosles mas caneta. A parzilismis só quirbigis, na artifasgas são parlir, e sirnava cagadices, narlofasgas sintinir. Rádio Casa Viva, bem-vindos a mais um Banalidades e Músicas Óbvias, o programa onde se ouve falar tudo aquilo que já se sabe, e onde o locutor ainda aproveita para regar essas palavras com a música mais espectável de todas. Hoje, para animar as hostes, assim, logo desde o início, vamos começar com um punkzinho tuga, e que melhor num programa destes, em que o ser óbvio é uma coisa que se procura, do que começar com três clássicos dos primórdios do punk neste país, saber Cu de Judas, com Vítimas do Sistema, X-Ato com Tourada é Tortura e Crise Total com Assassinos no Poder. Contrato de fiel. assassinos do poder. Um, dois, três, quatro. E agora o que eu fazer? Assassinos do poder. Não sinto a culpa dessa, não vai acontecer. Assassinos do poder. Assassinos do poder. Tudo o que nós queremos irá por água abaixo. Se não nos tirar os filhos do poder. Os filhos do poder. Os filhos do poder. Os filhos do poder. Os filhos do poder. Tudo o que nós queremos irá por água abaixo. Se não nos tirarmos os filhos do poder. Os filhos do poder. Os filhos do poder. Em declarações no programa Pós e Contas, na RTP1, quando questionado sobre uma eventual aposta das empresas na energia nuclear em Portugal, Álvaro Santos Pereira disse que era uma possibilidade. A opção nuclear deste governo já nós a tínhamos conhecido. Nada de novo, portanto. O que me parece realmente mais interessante, por outro lado, é uma outra coisa que também foi dita neste programa por este mesmo personagem. Quando lhe perguntaram se o tema sobre a energia nuclear deveria voltar à discussão pública, Santos Pereira disse que achava que as empresas já tinham passado a fase do debate. Aqui o locutor não é grande espingarda, mas não se trata neste caso de um erro de locução. O gajo disse mesmo isto. Quando lhe falaram em sociedade civil, ele respondeu: empresas, claro como água. Thank you. Com as medidas de austeridade todas em funcionamento e mais a energia nuclear a bombar aqui neste país, o que nos vai salvando é que aparentemente podemos respirar no espaço. We can breathe in space, os Enter Shikari. And what comes next? Savoir ce qui se passe ailleurs sur Terre. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Et des martyrs plus ou moins volontaires. Je ne crois pas aux frontières entre les peuples. Peut-être en effet qu'il y en a qui souffrent ailleurs quand nous on a la belle vie. Et après? Une fois que vous en avez parlé, que vous avez compati, votre conscience est soulagée. Tu vis dans un cocon. Tu refuses de voir ce qui se passe dehors. On partage le même monde, que tu le veuilles ou non. Il n'y a qu'un seul et unique monde. m'appelle Arfel. Je m'appelle Arfel et j'ai 20 ans. Je viens d'un de ces pays d'Afrique centrale que les guerres tribales ont déchiré. Et les suites qui restent spectrales. Alors je fuis mon village et ma famille décimée. Grave dans ma tête leur visage pour un jour pouvoir les dessiner. C'est décidé, je remonterai jusqu'à la mer. Quitte à braver tous les dangers, j'atteindrai dans l'année tangée. Et bien avant, il me faudra passer par le Niger. Faire de l'argent 30 mètres sous terre, extraire l'uranium, payer une misère. Trimer des mois en devenir fou, en ne rien manger et garder tout. Ce que je peux gagner pour être sûr d'aller au bout. Rester debout et rester digne. Choper des poissons à la ligne et protéger le peu qu'on a. Car celui qui se dit ton ami peut te planter pour une âne bas. J'ai dû m'enfuir, c'est pour ça. Pour éviter les islamistes du Nigeria. Plus quelques pays à traverser. D'abord le Burkina et j'espère atteindre rapidement Rabat. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie. Une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie. Juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie. Une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie. Juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus. Dans les montagnes près de Sibiu. Dans cette région entre Orient et Occident. Présentation Maria Ivanescu venue au monde à la chute Ceausescu. L'agriculture, le travail de mes parents. Mais chez nous pas d'accès aux médicaments. Y'a pas de médicaments. Mon père est en souffrant et moi l'aîné de ses enfants. Je quitte le village, la peur sous bras. Destination Cluj-Napoca, une usine de couturière. Un métier appris par ma grand-mère. On est 300, tassés comme des bestiaux. J'envoie l'argent depuis cette ville faite de drapeaux. Le boulot est harassant, heureusement je gagne suffisamment pour payer le pharmacien. On m'a dit que chez les Italiens on gagne plus dans le tissu. Mais ça veut dire encore plus loin des miens. Mais ici c'est clair qu'il n'y a pas d'issue. Alors tant pis, je prendrai le train pour Budapest. Quand finit l'an et ensuite direction Milan. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie. Une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie. Juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie. Une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie. Juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus. Comment faire pour quitter son pays à 16 ans, fuir cet enfer et emmener ses parents, passer cette frontière autrement que les pieds devant. Effacer les traces de nos pas et rester vigilant. Au moins de bruit, mon corps tremble comme une feuille et me dit que de l'autre côté faudra se débrouiller seul. J'ai la trouille et je pleure, essuie mes larmes avec ce qui sort à mon linceul. Cherche le regard de ma mère pour me sentir moins seul. Je me remets à ce passeur qui a nos dernières économies. Une fois au state, ça ira à moins qu'on soit maudit. À plat ventre sous les barbelés, j'échange de pays et laisse derrière moi ce qui a fait ce que je suis. Un Mexicain sans nom qui rêve de vivre décemment. Un toit pour dormir et pour vivre un peu d'art. J'espère que ce périple ne sera pas mon testament. Ça y est, je suis en Amérique et mon avenir est droit devant. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie. Une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie. Juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie. Une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie. Juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus. Juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie, juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie, une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le rejet d'une vie, juste le courage et la rage. Et l'amour de la vie, une vie en somme de réfugiés. Thank you. O pensamento independente só conduz ao caos. Pensar é mau. Pensar dá trabalho. Pensar é um desperdício de tempo que devias usar para fazer compras. O corretor Alessio Rastani disse em entrevista à BBC que os governos não mandam no mundo, o Goldman Sachs é que manda no mundo. Os povos, esses nunca mandaram em nada e por isso nem contam na equação. Neste momento eu não sei se é Goldman Sachs, se é Standard & Poor's, se é o Clube de Bilderberg, se é o caralho que manda. O que sei é que não são os governos, muito menos os parlamentos. Por isso é que é tão risível a sugestão de Merkel de perda de soberania para quem não cumprir o que ela chama os critérios de estabilidade. Perder soberania, essa doutora. Que soberania? Ou se calhar não é tão risível assim e o que a mulher quer é que se pense que a soberania ainda existe. É que se descobre que quem manda no mundo são os mercados, um dia deste pessoal ainda deixa de votar e depois é o caralhinho em termos de legitimidade. Вони ще поможуть. Aviso público. A Sugá informa que patenteou as notas musicais. Obrigada. Pode parecer uma brincadeira, mas é mesmo a sério esta patenteação das notas musicais. Aqui há uns anos estivemos aqui na Casa Viva à conferência de imprensa e descobrimos agora perdida nos baús dos computadores estragados um bocadinho dessa conferência de imprensa para vosso deleite. Causas por detrás dos interesses que se instalaram depois do 25 de abril. Gente que quer impedir o futuro, movimentos que por se terem auto-intitulado de progressistas no passado acreditam que progredir é andar para trás. O que é verdadeiramente dramático é que estes lobbies estão instalados nos mais altos e intocáveis cargos da administração do Estado português e da comunicação social, só assim se explicando a ausência de ação da autoridade e a censura dos meios de comunicação. Infelizmente, mais uma vez, houve uma deficiente cobertura dos mass media quanto a este produto conceptual da era moderna, que é a apropriação intelectual de bens dispersos, agora devidamente regulamentados e enquadrados pelos mais inovadores e empreendedores agentes económicos. Ainda nesse comunicado, anunciámos a nossa intenção de instaurar um processo ao Estado português por negligência dolosa ao não fazer aplicar a lei. Mas como seria de esperar num país onde a audácia ainda é vista como aventureirismo e a visão e a coragem empresarial travadas pela mentalidade do pensar em pequeno, o processo de tão kafkiano ainda não passou das suas fases preliminares, pelo que se torna descabido falar disto aqui. Porque o que nos traz hoje a esta casa é algo de muito mais importante. Em primeiro lugar, e para aumentar a nossa exposição pública, que sem dúvida será relevante para qualquer cidadão português nos próximos tempos, a Sugai é uma empresa socialmente responsável que dá às suas equipas de colaboradores mais regalias do que as que a lei prevê. A Sugai tem consciência ecológica, e permeia os colaboradores que mais pratiquem a política dos 3 R's: reciclar, reduzir e reutilizar. Sendo certo que o espírito que nos move é patriótico, há que reconhecer que a SUGAI estaria disposta a propagandear o nome de Portugal em qualquer parte do mundo, recusando-se a ver nisto a maquinista acusação de deslocalização. Com que certos setores imobilistas vêm à abertura de oportunidades neste nosso mundo moderno, um mundo que está de portas abertas a quem souber tirar partido delas. E a SUGAI é moderna, inovadora e atenta aos novos nichos de mercado onde se pode alojar e prosperar. A SUGAI, enfim, sabe o mundo onde se movimenta. E por isso sabe que os seus acionistas só poderão ficar totalmente satisfeitos se aos lucros puderem adicionar aquela pitada da vaidade de deterem parte de uma empresa com uma imagem forte. E compreendo que, dada a atitude sensória de quem transmite essa imagem, só a inovação e o arrojo nos permitirão furar o bloqueio mediático. Assim, a SUGAI tem a honra de fazer saber que patenteou não uma determinada forma de jogar com as notas musicais, o que seria corrente e vulgar, mas as próprias notas musicais. Sabemos que as mesmas vozes de sempre se levantarão contra nós. Farão os habituais cenários apocalípticos, e isto porque as forças ocultas que dominam o país e o fazem eternamente atrasado não descansarão enquanto cada um dos cidadãos nacionais não pensar que esta nova iniciativa empresarial é uma forma grosseira de impedir a criação artística. Mas também temos consciência que as forças verdadeiramente vivas da sociedade, as que, e deixemos de palavreado mole e politicamente correto, as que ainda acreditam num país a sério, não deixarão de nos presentear com a sua admiração. Essas serão as que se saberão colocar connosco no pelotão da frente, o único onde se garante a vitória, porque sabem que, depois da SUGAI, nada será como antes. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. Thank you. As novidades quanto à nova legislação laboral que anda aí na forja mostram que não passa de um programa brutal de agravamento da exploração. Tão brutal que podemos ser tentados a ficar numa posição defensiva e acabar a defender a atual legislação laboral. Deixando bem claro que não é isso que se pretende aqui, passo a elencar os 5 eixos fundamentais da nova legislação laboral, 5 eixos esses que nem sequer são ideologicamente discutíveis, são basicamente a letra da lei. 1. Liberalização dos despedimentos individuais sem justa causa. 2. Prolongamento do horário de trabalho. 3. Redução para metade do valor do rendimento do trabalho em dias de descanso e nas horas extraordinárias. 4. Pôr em causa a contratação coletiva. 5. Redução da duração e do montante do subsídio de desemprego. O povo de Abril, morto que está, deve andar a revirar-se na cova. E mais agora com a cena da compensação dada aos trabalhadores em cada despedimento, que é a cereja no topo do bolo. É um primeiro passo para que os patrões possam despedir livremente, coisa de futuro próximo e risonho, lá está. Mas até a própria cereja tem uma outra cereja no seu topo, que isto é um não acabar de ideias fantásticas. O fundo de compensações, ou seja, o local onde se vai buscar o guito para pagar quem é despedido, será suportado por via da redução da taxa social. Trocando por miúdos, as empresas despedem porque acordaram mal dispostas, que isto do mercado é uma coisa temperamental, e os famosos direitos dos trabalhadores, também eles reduzidos nestas propostas, são pagos com o dinheiro que as empresas deixaram de pagar ao Estado. Mais miúdos ainda, o trabalhador vai para a rua e o contribuinte paga-lhe os direitos. Isto poderia parecer estranho se Álvaro Santos Pereira não nos tivesse já ensinado que quem decide são as empresas. Assim sendo, é bem. Sorry, but you no longer need or want or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like we have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete? Nothing in hell will let you do about it. Soup is good food. We'll make a good meal. Well, how does it feel? Do the shit out of us and burn in the cold like a piece of trash. To leave, unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good for you. We'll make a good meal. How does it feel to be shit out of us? And down in the car. But it's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know. So say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind-melting chemicals till even the outside world looks great. High-tech science research labs. It costs too much to bury all the dead. to be laid. This is a jet. Surplus rats who can't be used anymore, so they're dumped. With no minister present in a spiraling corkscrew disposal unit, ground in the stew and flushed away on chain. We don't need you anymore. We don't need you anymore. So what's good for us? We don't need you anymore. We make a good meal. We don't need you anymore. Now how does it feel? Get a dignified cremation. Yet, 6 o'clock tomorrow morning, it's time to get up and get to work. Não é burro, tem a falta de uso. Mete o nariz onde não é chamado, como um parafuso. Oh, meu rapaz, te soube, senhor, do nariz que é teu. Aqui paro para explicar uma coisa, que o rapaz sou eu. E assim fala quem quer mandar em mim. E assim fala quem quer mandar em mim. E assim fala quem quer mandar em mim. Não protestes, não desfiles, não contestes, não refiles. Já cheguei ao bolo, já toquei bateria. Trapou para ver se me lidava desta energia. Nada feito que arrelia. Passa de uma fase que passa com o uso. Foi muita liberdade de uma vez e o rapaz está confuso. Agora é tempo de apertar com ele. Olha, acabou-se a farra. Ai, é que este país está de pantanas. Não há quem o varra. E assim fala quem já me quis varrer. E assim fala quem já me quis varrer. E assim fala quem já me quis varrer. Não protestes, não desfiles. Não contestes, não refiles. Já cheguei ao bote, já toquei bateria. Tá bom para ver se me livrava desta energia. Nada feito que arrepia. Algum tempo foi necessário pôr o rapaz a uso, pô-lo a gritar sobre o prestígio pátrio e o orgulho luso. Agora só lhes falta vê-lo querer virar o feitiço contra o feiticeiro que o pôs a render. É que nem pensa nisso. E assim fala quem me pôs a render. E assim fala quem me pôs a render. E assim fala quem me pôs a render. Não protestes, não desfiles. Não contestes, não refiles. Já cheguei ao bote, já toquei bateria. Tá bom para ver se me livrava desta energia. Nada feito que arrepia. Caminham para o mesmo enredo, porque nos subúrbios o sol levanta sempre mais cedo. É um povo escravizado nesta sociedade extremos. Trabalham duas vezes mais e ganham duas vezes menos. Sente-se o cheiro intenso que esses homens trazem no sofá, porque não há desodorizante que abafa o suor do trabalho escravo. Mandos encharcam na vida todo o espírito frustrado. Por cada garrafa que acaba uma esposa com o olho inchado. Ainda acreditas que o futuro será diferente do passado? Aqui não dá para dormir, quanto mais para sonhar as parvo. Aqui o diabo choca e atua. Às vezes para veres o inferno basta abrir a porta da rua. Negros dos subúrbios são sempre vistos como gente a mais. Para as tecas africanas eles são pretos demais. São 22 horas ainda há gente no trabalho. Porque para os suburbanos a lua levanta sempre mais tarde. Onde a tua mãe aos 14 engravidou. Onde o teu pai semeou e não ficou. Onde a pobreza penetrou e se instalou. Subúrbios onde Deus nunca passou. Onde a polícia espancou e assassinou. Onde o meu povo lagrimou e ripostou. Onde o meu flow escureceu e congelou. Subúrbios onde Deus nunca passou. Manos em desespero gritam que se foda o desemprego. Há sempre trabalho nas esquinas do ghetto e vendem doses duras a pobres coitados à deriva, que armam-se em heróis e pensam que podem foder com a heroína. Vejo milhares deles por aí com uma seringa no braço a investirem a vida num suicídio de médio prazo. Um momento de silêncio para todos os manos que a heroína levou. Chicas querem sempre alguém em troca para poder abrir as pernas, mas a única cena que mantes têm é para oferecer a esperma. São racionais, mas raramente racionalizam. Acham que a cona é quente demais para usar em camisa. Aqui tens de ter cuidado com as pachachas, tens à mercê. Tu podes entrar cheio de fé e sair com HIV, ouviste? Este stress entra em qualquer racha que se abre. Por isso aqui nada cresce, a não ser a taxa de natalidade. E dos putos que nascem, os nem têm a cara do pai. É fedido. Tem a cara do melhor amigo do pai. Subúrbios, eu já tinha dito isso. Bem, ninguém não estão preparados para esse tipo de reportagens. Onde a tua mãe aos 14 engravidou, onde o teu pai semeou e não ficou, onde a pobreza penetrou e se instalou. Subúrbios, onde Deus nunca passou, onde a polícia espancou e assassinou, onde o meu povo lagrimou e ripostou, onde o meu flow escureceu e congelou. Subúrbios, onde Deus nunca passou. Manchain de cana, mas cá fora não há chance para gente cadastrada. Então vão e voltam como se a prisão fosse uma segunda casa. Aqui mães sofrem, porque mães sabem que em cada dois filhos que fazem, um é para as ruas adotarem. Na rua não há futuro, não há amor, não há fé. Os putos roubam para comer, bro, e comem bué. Sempre que há drama, só contigo é que podes contar. Porque 112, aqui pode ser o número do azar. Bofes vêm para os subúrbios com arrogância e prepotência. Por isso é que forças de segurança aqui só trazem insegurança. Vem numa de roubar pretos com armas e cassetes. Há mais skinheads na PSP que no PNR. Mas hoje está tudo mudado, já não é só levar e cair. Manos também estão armados porque estão cansados de fugir. Rolam com boa artilharia prontos para quando o bife estala. Bofes têm 7 vidas, niggas têm 8 balas. Onde a tua mãe aos 14 engravidou, onde o teu pai semeou e não ficou, onde a pobreza penetrou e se instalou. Subúrbios, onde Deus nunca passou, onde a polícia espancou e assassinou, onde o meu povo lagrimou e ripostou, onde o meu flow escureceu e congelou. Subúrbios, onde Deus nunca passou. E o people da linha de Sintra vai sentir este som. Tropas da margem sul vão sentir este som. Todos os manos estão de cana vão sentir este som. Em Odivelas, Santo António vão sentir este som. Em Talaí de Carcavelos vão sentir este som. Manos de Quarteira e Gaia vão sentir este som. Até nos subúrbios de Braga vão sentir este som. A rádio é muito pataqueira para passar este som. Subúrbios, para passar este som. Subúrbios. Subúrbios, bofes têm 7 vidas, niggas têm 8 balas. Toda a gente sabe que a informação nunca é imparcial. Mas pior é quando é apenas monopólio do capital. As rádios são piratas porque é perigoso que as pessoas percebam que podem ter voz. Que no bairro do lado se passam exatamente os mesmos problemas. Mas eles incendiaram a junta de freguesia. As coisas não surgem por acaso. Surgem porque as pessoas as fazem. As liberdades de abril costumam terminar em quedas de escadas em esquadras ou em roubos de computadores. E a censura não existe quando os sítios problemáticos deixam de existir. As ideias não têm que gerar dinheiro para serem boas. E mesmo se não forem boas, valem só por si e pelo facto de haver quem acredite nelas. As utopias só o são até se tornarem em coisas reais, tal como até há 300 anos seria utópico o homem voar. Enquanto as pessoas correm para centros comerciais para competirem pela última promoção de estricnina sob a forma de um adoçante light milagroso, nós continuamos a dizer que bastava pôr mel. Enquanto vidas se prostituem para perpetuar mega-empregadores para os chinetas, nós entramos em orgias de ideias e atos repletos de orgasmos revolucionários que nos elevam ao céu. E damos calduços em Deus enquanto lhe dizemos: nós também criamos, ó palhaço. E caímos com os pés bem assentes na terra. E falamos de coisas sem sentido, mas que para nós nos fazem muito. Pois aqui o tempo não é dinheiro. E saber mudar o pneu do carro é muito melhor do que pagar a um mecânico. E não ficamos à espera que alguém fale por nós. E se a voz não é bonita, ainda se pode pôr um pitch shift por cima, tal como fazem na TV quando as pessoas querem o anonimato. E levas com black metal, não nacionalista, e a seguir com faduncho, não nacionalista, pois não somos todos iguais. Achamos que a sociedade tem que ser feita por quem faz parte dela e não por quem pensa que está acima dela. E se nos cortarem o pio, vamos emitir para o Wi-Fi da Câmara Municipal, na esperança que também o cortem. E no dia em que isto mudar, a música voltará a ser feita por nós. Rufos de tambores e cocktails soarão sem medo da lei do ruído. E os servidores do Ministério da Administração Interna e afins serão emissores de rádios livres para um mundo livre. Rádio Casa Viva. Se nós o fazemos, por que não conseguirás tu o fazer também? Pelo tom destes programas, há quem possa ser levado a pensar que a febre austeritária se resume a Portugal. Que não pense assim. Aliás, na Europa, os únicos locais onde ela não se instalou, e já agora com muito bons resultados, foi na Bélgica, onde não há governo, e na Islândia, onde o povo correu com essas medidas para fora da agenda política. De resto, é o mesmo em todo lado. Em França, por exemplo, desde o início do mandato de Sarkozy, já foram suprimidos 52 mil postos de trabalho de professor. Os professores do ensino público, primário e secundário de França, tanto do setor público quanto do privado, fizeram na terça-feira passada uma greve contra a supressão de 14 mil postos de trabalho anunciada para o orçamento de 2012. Segundo os sindicatos, a greve foi cumprida por 54% do pessoal primário, 29% segundo o governo, e por 46% dos professores do secundário, 22,3% segundo o governo. No ensino privado, a greve foi forte, pelo menos em Nantes e Rennes. Trata-se de uma greve muito rara no ensino particular. O que estas merdas da austeridade têm de bom é que juntam a malta toda. E a mobilização dos professores teve o apoio das associações de pais, que começam a ver as consequências na educação dos seus filhos, dos tais 52 mil professores a menos desde o início do mandato do presidente Nicolas Sarkozy. Das tarântulas livrámo-nos nós, mas ainda tenho a cabeça cheia de portugueses. Aliás, não se nasce português. Fica-se português. É o atavismo. É o atavismo. Este excesso de luz que nos cega, esta modorra de negreiros extintos, farsa quase milenar de mascarados, Portugal das cenas do ódio e de todas as ceias de cardeais, Portugal dos pequeninos e das mais belas aldeias moribundas. Sombras e da padralhada de junqueiro, arena antiga de toureiros e fadistas e barões ao balcão da mercearia. Portugal, também ele exausto, quase tanto como nós. Portugal, também ele exausto, quase tanto como nós. A desilusão, pátria, género indefinido, macho nas caravelas e fêmea na vaga espera de todos os solstícios. Macho nas caravelas e fêmea na vaga espera de todos os solstícios. Este excesso de luz que nos cega, esta modorra de negreiros extintos, quase milenar de mascarados, Portugal das cenas do ódio e todas as ceias de cardeais, Portugal dos pequeninos e das mais belas aldeias moribundas, em concurso de sombras e da padralhada de junqueiro, arena antiga de toureiros e fadistas e barões ao balcão da mercearia. Portugal, também ele exausto, quase tanto como nós. Portugal, também ele exausto, quase tanto como nós. Mas greve está a acontecer no Brasil, também de professores, já com perto de 120 dias de duração. É verdade, 120 dias. A greve dos professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais vai continuar por tempo indeterminado até ao dia em que o governador António Anastasia deixe de ser intransigente, se abra ao diálogo e atenda às reivindicações dos professores que participam na mais longa greve da história de Minas. Esta sua enorme duração tem tudo a ver com a postura de intransigência do Governo do Estado, que revela a sua total ausência de ética. A decisão, e isto também é verdade, de convocar novos professores para assumirem a cadeira dos que estão em greve, acentua a dimensão antiética deste Governo. A atual greve dos professores reivindica dignidade para toda a classe trabalhadora de professores, os que estão contratados e os que ainda não. Trata-se de uma luta mais ampla do que as habituais e que pretende educação pública de qualidade, que também passe pela valorização dos professores. Thank you. than she had, but we went and took some more. Can't seem to shut her legs out. Mother Nature is a whore. I got my provoking off, I got revisionism. Coisas fantásticas que se conseguem ouvir na Rádio Tuga. A TSF deu voz à Assunção Cristas e o resultado foi surreal. Assim, em poucas palavras, a Ministra da Agricultura e do Ambiente disse que sim senhora, a água é um bem público, ninguém disse o contrário, mas a sua gestão, essa já pode ser privada. Não sei se falava só da água canalizada ou se se referia à água assim num conceito mais geral, naquela do... Claro que podes tomar banho no rio, a água é pública, mas o acesso ao rio é que já pode ser pago a uma empresa qualquer. A água é pública, mas a sua gestão pode ser privada. Só um riso do Homer Simpson estaria à altura desta e eu, infelizmente, não tenho conhecimentos técnicos para o meter aqui neste momento. Mas a coisa melhora, ou pelo menos mantém o nível. A senhora, a Assunção Cristas, diz que a água vai ficar mais cara, mas que não é uma questão economicista. É só uma questão de associar um custo à água. Eu repito, não é uma questão economicista. É só uma questão de associar um custo à água. Brilhante. hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium and nickel, iodinium, neptunium, germanium and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium and lanthanum and osmium and astatine and radium and gold, protactinium and indium and gallium and iodine and thorium and thulium and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Isn't that interesting? I knew you would. I hope you're all taking notes, because there's going to be a short quiz next period. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum and plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, metallium, technetium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and permium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground while Bus Bellini waved his smoking pistol round saying, "The man was dead meat. We can't afford to carry dead weight." While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says, "There is this lump of crow bait." elegance, tying all the canvas flaps down. The mangy cats growling in their cages, the bird girl flapping and squawking in the round. The whole valley reeking a wet beast and rotten sun hay. Freaking brute creation all packed up and on their way. The three dwarves peering from the wagon's hind. Moses says to Noah, should have dug a deeper one. Their grizzled faces like dying boots, still dirty from the digging done. Guess the carny ain't gonna show. And they were silent for a spell, wishing they'd done a better job of burying sorrow. Company passed from the valley into higher ground, and the rain beat on the ridge and on the meadow and on the mound until nothing was left, nothing left at all, except the body of sorrow that rose in time to float upon the surface of the eaten soil. Did circle round, first one, then the others flapping blackly down. And the carny's van still sat upon the edge, tilting slowly as the firm ground turned to sludge. Casa Viva, uma rádio nada amiga. E foi com o Nick Cave que este Banalidades e Músicas Óbvias chegou ao fim. Espero que tenham gostado, pelo menos assim, de alguma coisinha. Antes de ir embora, queria vos deixar ainda com uma pérola do Sr. José Dredd. Rapaz, chega lá aqui. Comes carne, tu? Ah é? Comes carne? E achas que estás a fazer bem em comer carne? O que é que o animal tu estás a comer te fez de mal, hã? Certeza que não te fez tão mal como eu te vou fazer agora, filho de uma grande puta. És bom de ouvido? Então vai lá se ouves bem aquilo que eu estou a dizer. Vais chegar a casa, vais preparar uma bela de uma refeição vegetariana. Verduras, legumes e quê? E vais pitar aquilo com gosto. Vais-te habituar àquela merda, porque se eu te apanho a comer carne outra vez, sócio, tu não estás a ver bem, eu parto a boca toda. Foda-te a ti, à tua mãe, ao teu pai, à puta da tua avó, sócio. Tu não estás a ver bem aquilo que eu te faço. Vai lá se metes na cabeça. Vai lá se metes na cabeça, vais começar a comer verduras, sócio. Verduras. Ciente, hein? Ciente.